O tema dessa palestra é Setembro Amarelo. Eu não sabia o que era Setembro Amarelo. E é uma campanha de conscientização, de prevenção, de cuidado em relação ao suicídio. As mídias não falam muito, não divulgam, os jornais, a televisão, sobre o suicídio. Tem um código de ética entre as redes sociais, as mídias, a publicidade, porque é um assunto que pode incentivar o suicídio em massa, eles acreditam, né? Mas, ao mesmo tempo, é um assunto que precisa ser tratado, que a gente precisa abordar e tomar consciência desse problema na humanidade, né? O Brasil está entre os países, os 10 países com maior índice de suicídio. O Rio Grande do Sul é o maior do país com esse índice. Então, é um caso grave, né? A faixa etária é de jovens de 25 a 35 a 40 anos. Então, é uma faixa etária que é a parte mais viçosa da vida, né? Então, a gente pensa, tantas pessoas abreviam suas vidas nesse momento, 30 anos, 40 anos. E os motivos que levam, isso são números, né? Depois a gente vai falar sobre o sentimento em relação a tudo isso. Os números apontam para causas de doenças mentais, depressão, esquizofrenia, alguns índices como algumas causas, frustrações amorosas, um cenário financeiro, né, em relação ao valor. Todos os motivos que não justificam, né? Mas temos aí tantas pessoas, né, que contribuem para esses números. Então, nos cabe agora refletir sem julgar, porque eu acho que o preconceito, às vezes, o julgamento, né, sem condenar, nos colocar como as nossas frustrações, né? Às vezes a gente se compara, às vezes a gente se culpa, às vezes não aceita alguma situação. Enfim, a gente também tem situações que nessa vida nos fazem ficar irritados com ela, né? Em alguns casos, aos extremos, acontece isso. Então, tanto nós, enquanto valorizadores dessa vida, para estarmos aqui, né, a gente agora é inconscientes, mas a gente escolheu estar aqui. E muitos espíritos gostariam de estar no nosso lugar. Nessa faculdade da vida, aprendendo, convivendo, né? Uma das do que eles recomendam é se importar com o outro, né? Escutar ou querer falar, às vezes, se aquilo está incomodando, se o assunto, o medo, a culpa, a mágoa, não sei, o sentimento ruim que às vezes é cultivado até impensadamente, né? Pede ajuda, pede para um amigo, vem essa casa, né? Abre um atendimento fraterno para conversar, para ter a consulta, tem cromoterapia, só para vir aqui e receber um passe, né? E sentar aqui e ter um momento de silêncio, o quanto nos faz bem, né? Então, que a gente possa convidar pessoas para ter esse momento, ou se a gente perceber que alguém está com dificuldade, pedir de fato como está, está tudo bem, quer conversar. Às vezes, ilhados nos nossos problemas, a gente não resolve os nossos e também não vê o dos outros, né? Então, enquanto humanidade, espíritos encarnados aqui, a solidariedade de nos darmos as mãos e evitar isso, que esses números diminuam, desapareçam. Essa vida é valorosa, é grandiosa. Aqui, É um momento para aprender, para perdoar, para se amar, né? Jesus falava para nós: ama teu próximo como a ti mesmo. E às vezes a gente não consegue nem se amar, se aceitar, se acolher. Ah, eu deveria ter falado isso, não falei. Ou eu falei isso e não deveria ter falado. Ai, que culpa. A culpa não é legal. A reflexão, sim. Parar no final do dia ou depois de alguma cena e refletir no intuito de melhorar, sim. Né? Ah, eu acho que eu posso fazer melhor isso. Mas tudo bem, tá tudo bem. Né? Perdão consigo, aceitação consigo, amor. E a gente vai conseguir fazer isso com o próximo. Perdoar, relevar, amparar, amar, né? E assim valorizar essa vida. Aprender e cumprir a missão, o propósito que a gente veio para cá. É enquanto filhos, enquanto pais, no trabalho. O que eu vim fazer aqui? O que eu vim aprender com essa cena? Vamos valorizar a vida. Somos espíritos, o corpo é ilusório, é de passagem. Mas enquanto a gente estiver aqui, a gente precisa valorizar esse aprendizado, essa escola, né? Então, que a gente possa refletir sobre isso e, ao invés de cultuar sentimentos negativos, essas cenas, esses números que aparecem aqui, com certeza não foram gerados do dia para a noite. É um ato de muita coragem tirar a própria vida. É um ato extremo, né? A que ponto a pessoa se viu naquela situação para ter e se agredir, se tirar desse corpo. Então, para não chegar nesse extremo, que a gente possa orar e vigiar, pensar no antes, no agora. Eu alimento sentimentos negativos. Se alguém me fez alguma coisa, eu fico com rancor. Eu penso em alguma coisa negativa. Eu falo mal, eu critico, eu sou pessimista, eu acho que vai dar tudo errado. Primeiro, vamos nos doutrinar para não ter esses pensamentos, sentimentos negativos que agridem o nosso corpo agora. As toxinas, quando a gente pensar e tiver algum sentimento triste, depressivo, de negativo, de ira, de ódio, de rancor, de mágoa, de culpa, esses sentimentos vão corroendo. Já é comprovado cientificamente que a gente libera toxinas no corpo que nos fazem mal. Então, vamos nos doutrinar para reverter esse pensamento. Respirar, substituir aquele pensamento negativo por um positivo. E assim, a gente vai atrair frequências, pessoas encarnadas e desencarnadas com o mesmo padrão vibratório. A gente vai elevar aqueles que estão ao nosso redor. Se formos otimistas, se formos perseverantes, pacientes, tudo isso vai elevar a humanidade. E ao contrário disso, a gente pode ficar numa bola de neve, num emaranhado de obsessão até. Algumas mortes vêm de sentimentos, doenças mentais que podem ser obsessões, né? E chegar nesse ponto do suicídio, né? Tem um livro aqui que é Memórias de um Suicida. Se alguém tiver interesse, tá aqui na biblioteca e são histórias tristes, né? Quando se chega no plano astral, tendo abreviado uma vida que tinha um propósito, né? Uma missão a cumprir, é triste, mas há um recomeço também lá. Então, É bom a gente pensar que não acontece só lá fora, trazer esse assunto à tona e refletir sobre os nossos comportamentos internos, nossos sentimentos, e poder ajudar essas pessoas que podem estar passando por alguma coisa, né? Uma depressão, hoje a depressão ela é tão comum e às vezes a gente não dá bola, né? E a depressão é um dos motivos que leva a pessoa a ter isso. Nós estamos agora num mês de setembro, né? Que é da estação, da primavera, das flores. E eu escutei de um psiquiatra, o ano passado, nessa época, que as doenças de depressão, ele estava falando da depressão, mas eu já coloquei isso para todas as doenças, que na primavera isso florescia. Então, se tinha um sentimento guardado lá, meio de frustração, de ruim, ou ao contrário também, um sentimento bom, na estação da primavera isso ia florescer. Então era para ter muito cuidado com as pessoas, era um psiquiatra falando, né? Que já tinham esse histórico de depressão, porque na primavera a tendência era ficar mais tristes. É até contraditório, porque é uma estação de flor, né? De colorido. Mas quando a gente percebe que isso está florindo dentro da gente, ou no nosso semelhante, que a gente possa nos ajudar, reverter, apoiar e mudar essa estatística, mudar esse cenário.